som de liberdade que não é mais meu. Amanheceu, o relógio de horas tortas me revela que a vida aconteceu. Quatro, nove, Rádio Comunidade Friburgo, onde a música brasileira tem vez. Existe vida em Marte? A pergunta está presente na imaginação popular e norteia grande parte das pesquisas espaciais. Em 25 de maio de 2008, a sonda Phoenix da NASA pousou na região do Vale Verde, em Marte, para coletar amostras de solo e gelo alienígenas e procurar condições propícias à vida microbiana antiga. A missão Phoenix enviou uma nave espacial menor e de baixo custo a Marte. A sonda partiu da Estação da Força Aérea de Cabo Canaveral, na Flórida, em agosto de 2007. O caminho de 422 milhões de milhas da Terra até Marte foi percorrido em cerca de 6 meses e pousou na zona polar norte. Equipada com um laboratório de química, um microscópio, uma sonda de condutividade e câmeras, a Fênix explorou Marte por 5 meses. Durante esse período, escavou uma camada de gelo perto da superfície e verificou as amostras. A pesquisa buscava evidências de uma zona habitável. E em julho de 2008, a sonda confirmou a presença de gelo de água em Marte, com os mesmos elementos da água que tem na Terra. O equipamento era movido à energia solar. Com a chegada do inverno, um ambiente de pouco sol e baixas temperaturas no polo norte do planeta vermelho influenciaram no funcionamento do módulo de pouso. A Agência Espacial Norte-Americana perdeu contato com a Fênix em 2010. História Hoje, redação Beatriz Evaristo. Sonoplastia, Jailton Sodré. Apresentação, Gilson Santa Fé. Você está ouvindo a Rádio Comunidade Friburgo 104,9. Trilham pra gente se ver. Todas trilhas caminham pra gente se achar, viu? Eu ligo no sentido de meia verdade. Metade inteira chora de felicidade. A qualquer distância o outro te alcança. Erudito som de batidão. De noite céu de pé no chão. O detalhe que o coração atenta. Todos caminhos trilham pra gente se ver. Todas trilhas caminham pra gente se achar, né?

despedida. Filho de sol, poente, quando teima em passear, desce de sal nos olhos doente da falta de voltar. Filho de sol, poente, quando teima em passear, desce de sal nos olhos doente da falta que sente do mar vim só dar despedida. Vim só dar despedida. Eu não sou daqui também, marinheiro, mas eu venho de longe ainda. Cento e quatro vírgula nove. Comunidade FM, você sempre em primeiro lugar. Cento e quatro ponto nove, Comunidade FM. O programa a seguir é uma produção independente e todo o conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Coletivo 200 anos para quem apresenta o programa Momento Cidade, um programa dinâmico que vai analisar os fatos e propor soluções. Você é nosso convidado. Toda sexta de 10 às 11 da manhã, aqui pela 104,9, tem o programa Momento Cidade. A apresentação, Cláudio Damião e professor Expedito. Bom dia, ouvintes da Rádio Comunidade Friburgo FM. Está entrando no ar mais um programa Momento Cidade, um programa do coletivo 200 anos para quem? Um programa que tem o objetivo de analisar os acontecimentos e junto com você, ouvinte, buscar soluções. Um programa que sempre tem convidados muito especiais. E hoje, especialíssimo, hein? Um programa apresentado por quem vos fala, o Expedito, e quem? Cláudio Damião. Bom dia, Cláudio. Bom dia, meu amigo professor Expedito. Bom dia, Lula Siqueira, no comando aqui das carrapetas da rádio. Você que está em casa nesta manhã de sexta-feira, uma manhã ensolarada, belíssima manhã de sexta-feira. Um bom dia ao de Salto Center, ao nosso companheiro Júlio. Bom dia ao Sindicato dos Bancários de Nova Friburgo e Região, Gabriel e diretoria. Agradecendo pelo apoio cultural ao nosso programa Momento Cidade, um programa que é um programa originado no coletivo do movimento 200 anos para quem? Estamos firmes e fortes aí já faz alguns anos, não é, Expedito? 4 anos, Cláudio, 4 anos. Agora, Cláudio, antes de colocar a nossa convidada na conversa, vamos àquele editorial de todas as sextas-feiras? Está na hora, Expedito. Olha só, meu amigo, traduza para os nossos ouvintes o que está acontecendo na Prefeitura Municipal. o que é contingenciamento do orçamento municipal? Pois é, Expedito, está na mídia hoje esse assunto, né, bastante complexo, polêmico, do contingenciamento dos recursos da ordem de 27% do orçamento do município de Nova Friburgo. E a gente precisa explicar que o contingenciamento é uma espécie de bloqueio dos recursos que não serão utilizados, eles vão ficar lá estacionados de acordo com a decisão do prefeito por um período que ainda não está definido. O que chama atenção, e aí a gente precisa dialogar com os nossos ouvintes, com a população de modo geral, são as razões que levaram ao contingenciamento, ao porquê de bloquear os recursos. Isso vai trazer problema para a população? Possivelmente sim. Se gerar redução no atendimento à saúde, se piorar a qualidade do atendimento à educação, à assistência social, ao serviço de capina e varrição das ruas, porque é de estranhar, eu quero chamar a atenção para o estranhamento com relação a essa atitude do prefeito. O que levou a essa decisão? Eu vou trazer aqui alguns números. O orçamento de 2021 era da ordem de 559 milhões de reais. Em 2022, esse orçamento subiu para 660 milhões de reais. E para 2023, ele foi para 922 milhões de reais, aproximando-se de 1 bilhão de reais. Só nesse período, de um ano para o outro, teve um crescimento de 330 milhões de reais. E aí surge essa ideia de contingenciamento. É de estranhar, porque nós não estamos falando de um orçamento que tinha menos de 330 milhões de reais, que foi o do ano passado, e não teve contingenciamento. O que levou a essa atitude? Aí algumas perguntas ficam no ar. O prefeito gastou mal o dinheiro do município? Faltou responsabilidade na utilização desses recursos? Ou é não saber administrar? Ficam essas perguntas no ar. Então, nós queremos que o prefeito venha a público para explicar para a população por que que nós vamos passar por esse período de retirada dos recursos do orçamento, desse chamado contingenciamento, para que a população possa entender, não fique aí uma grande interrogação no ar. Perfeito, esse é o programa Momento Cidade, hoje vai ser um programa sensacional e você pode participar pelo 25260411 ou no chat do YouTube, no Facebook, né, Lula? Instagram também, Lula? Instagram, o link tá lá. Tá lá, então. Então tá bom. Olha só, o programa Momento Cidade de hoje, Cláudio, vai ser o Momento Mata Atlântica ou o Momento Restauração Ecológica. Vamos receber Maria Ferreira Figueira de Melo, que é ambientalista, carioca da gema, e ela também é friburguense de coração, né? Tem doutorado em economia pela Universidade de São Paulo, é professora, pesquisadora aposentada da PUC-Rio, especialista em regulação econômica. Atualmente é viveirista florestal e trabalha no viveiro da Mata Atlântica, na beira da estrada Murilo Miar, né, que é o único viveiro especializado em nativas do município. Vamos conversar detalhadamente com a nossa querida convidada, Maria Figueira de Melo. Bom dia, Maria. Marina. Marina. Bom dia a vocês, bom dia, Expedito.